Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. E disse adeus no espelho com batom. Vai me estrelando, iluminando toda esta cidade como um céu de luz genuína. Seu brilho silencia todo sonho. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Espero você voltar. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho. Vai me estrelando, iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes briga de se entregar, e quase sempre eu penso em te deixar. Esquecer de mim. Olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar. Já sai bom. Espero você voltar pra Saigon.